tenho Juazeiro. Graça para agradecer. A primeiro hoje, dia 26 de julho, estou fazendo o ano que me libertei do álcool. A segunda graça foi 15 de maio. Passei por uma aflição muito grande. Meu irmão foi preso por causa do álcool. Padre, ele tinha tudo para ficar preso, mas eu lembrei aquele que o Senhor sempre diz: coloque na mão de Deus e confie nele. É isso. Eu aí. Fiz isso, pedi e confiei. Padre, meu irmão foi liberado. Padre, eu estava na delegacia, me ajoelhei de frente à delegacia e agradeci aquela grande graça que eu tinha acabado de receber naquele momento. Padre, quando você começa a enxergar o caminho de Deus, você começa a ver as maravilhas de Deus. Eu sou uma pessoa feliz. Não sou mais feliz porque tem esse problema com meu irmão, mas eu vou alcançar essa graça que Deus vai me mandar. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, Papai Espiritual, que é o Senhor. Evangelizar é preciso. Amém. Um abraço, pessoal, na rádio Juazeiro, Padre Cícero de Juazeiro. Um abraço a todo o povo do Ceará. Abraço, povo querido. Vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Tua palavra está nas ondas do mar. Isso aí, pessoal. Tua palavra está no sol a brilhar. Tua palavra está no pensamento, no sentimento. Tua palavra está. Tua palavra está no pensamento. Gosto muito dessa música. Eu acho pra cima. Tua palavra está. Olá. Tua palavra é luz do meu caminho. Mateus 16, 13 a 23. Mateus 16, 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para trás de mim, Satanás! Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois tu tens na mente as coisas do mundo e não as de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um evangelho bastante questionador. No mesmo texto, no mesmo momento, na mesma perícope, Jesus diz: tu és Pedro e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Logo depois, afasta-te de mim, Satanás. Interessante perceber essas duas situações. Um texto que mostra que Pedro, agindo pela força de Deus, constrói, é pedra edificante, motivado pelos homens, pela lógica humana, que eu e você somos tentados a isso, podemos destruir o reino dos céus. Senhor, Senhor Deus, abençoai todas as famílias, abençoai todos os lares, abençoai todas as casas. Senhor Deus, derrame graças e bênçãos do céu sobre aqueles que mais precisam. Nesta quinta-feira, pedimos de forma incisiva insistente. Abençoai a água, abençoai a família. Senhor Deus, nesta hora da misericórdia, quando a palavra de Deus nos mostra que infelizmente podemos ser seduzidos pelas coisas do mundo, não permita, Senhor, que sejamos seduzidos pela lógica humana. Não nos permita, Senhor, ser conduzidos pela lógica do mundo. Por isso, eu quero que você nesse momento dilate seu coração e receba a bênção de Deus. Senhor Deus, abençoai a todos os ouvintes, tirai os pensamentos que são do mundo, uma lógica que não vem da tua sabedoria. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam. Abençoai e santificai aqueles que mais estão necessitados de luz e discernimento. Em nome do Pai, a água, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.